going to the party, have a good time. Daniel Virtual, rei das novidades de Paragominas! Motora Romildo, de Orelha, Isabelle de Orelha, os mal parados, os alterados, os Aderlan! E as melhores e as principais. Bora se ligar. Olha, galera, daqui a pouquinho tem Joelma no Parque de Exposições. É mais uma do meu grande parceiro Samuel e a primeira dama Flavinho, o Neto, que estão aqui com a gente. Obrigado, eu fiz o convite e eles vieram. Eu ia ficar triste se vocês não viessem, viu? Ah, Samuel! Bora brincar! Vou mandar um beijinho pra filhinha e pra vovó. Não posso esquecer da minha eguinha Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Aí, Aji e o Sasaki. Eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha eguinha Pocotó. Solta a batida aí, compadre. Daniele. Daniele, quem nunca viu Daniele? Só pra quem gosta de curtir, garoto! Bora, Clebinho, bora! Nessa, Dedê! Agora, sua danada, mostra o que tu gosta. Empina sua bundinha e pra mim dançar de costa. De costa, de costa. Ego F10. Sai do lado do olhão, que o olhão é perdição, viu? E dançar de costa. Agora, Daniele. Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo. Aqui tem repertório, presta atenção. Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. E dança. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan. Quem sabe cultivar? Ela tá o quê? Pichadão, pichadão, venha correndo, pega o seu popozão. Pichadão, pichadão, piti, bicha correu e me deixou na... Quem sabe curtir vai? Clamorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso. Alô, Jorge Barão! Alô, Pablo! Alô, Gerlanda! Genepan! Jorge Barão, rei das bikes. Eu tiro o chapéu pra você, viu, meu irmão? Nos envolve, nos fascina. Tem que dar moral pra quem dá moral pra gente. Balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Darlanzinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, Cláudio Rafael, me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai. É demais. Minha gatita doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Vem, vem dançar, empine o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Amorosa, rainha do fã, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, rainha do fã, poderosa. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Estoura seu champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí? Daqui a pouquinho é Fernandes Pelo! Tá tudo... Sábado tem MC Dourado, viu, galera? Sábado tem MC Dourado aqui no Nova Dimensão. Vai ser uma loucura. Te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk negro. A locação traz a... Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem sabe canta assim, ó. Canta. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica... Gabrielzinho, ratinho da 007. Cada vez eu quero mais. Bora, Ceará. Água de coco, pra mim... Manda o neguinho, pelo amor de Deus. De tesão e... Nos acorde, Ceará. Eu acho que sábado até eu vim pro MC Dourado, viu? Um, dois, três, quatro. Só quem tá solteiro joga a mãozinha no alto! Tudo eu pego firme pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente... Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro Dota e o Matheus. Lá em Vem Lambe. Cal, lá de Bragança. Um toque já me faz enlouquecer. Quem vem sábado pro MC Dourado, dá um grito bem alto aí. Galera, esse cara é nosso amigo de verdade, viu? MC Dourado vai fazer uma onda aqui no Clube Nova Dimensão. Quem é que vem sábado curtir MC Dourado? Coloca a mãozinha no alto. Agora ele mandou um recado pra galera de Paragominas que foi esse aqui. Fala pra mim, MC Dourado. Ei, Darlan! Fala, porra! Pode soltar a batida, pode soltar a batida. Já. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar. Chegou o Dourado! Chegou o DJ que agita. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Joga a mãozinha no alto, para com o balança, solta, solta, solta. Ali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. É, quanto é muito forte, Cleio. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Bora fazer o seguinte, por que a tapinha? Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão, safadão, safadão, safadão. Henrique, as primeiras elas, Augustine. Um abraço pra Flavio, lá de Garotapera. Tá presente com a gente também, o Darlan Tanária Júnior. Joga tudo, joga tudo. Alô, Tabaco! Dimensão já! O negulinho do Pimenta, pura linguagem, não é? Motora Romildo! O que, Romildo? O que eu vou jogar bem na sua cara? É o Darlan na área! DJ Pipoca, DJ Paulinho Light e o Nego do Borel com a Gers. Valeu, garoto! Volta aí, tá? Cadê o Alan? Alan, desce e deixa remoto. Receba aquele abraço com muito carinho pelo apoio que você tem nos dado ao lado do nosso grande parceiro Flávio da Pronós. Muito obrigado, viu? Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Só mais o que, Juninho? Só mais uma chance. Nego Lindo, Pimenta, Romildo. Obrigado, viu? Eu só te peço. Dedê. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Sasaki, Rubis. Tá no berço, Sasaki, é isso? Porra, Sasaki. Parabéns, viu, parceiro? Parabéns pelo seu aniversário. É mentira. Pra nos reconciliar. Ah, é dele, Paiás. Tanto. Aê, papá. Tanto. Viver sente. É a música, né? Sente. Se tu ainda me amas. Amas, amas. Se tu ainda me amas. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. E Júlio Missão, segura essa aqui, ó. Vai tocar Jorge Paré. Namoro, carinho, aceita o Alex, pelo amor de Deus. Ao Alex de Paragominas, meu parceiro, que eu levo no peito pelo carinho, viu, cara? Alô, Adriano do Rubi! Condição de estar e poder dançar com um som que bate forte no estado do Pará. Espaçonave do som já vai decolar. Quem comanda é Wesley e DJ Jumar. Fechou. pedra em pé. Volante as meninas sensuais, que eu sou demais, não roubei a noite inteira. Sempre primeiro, não adianta comparar. Esse é o poderoso, sempre primeiro lugar. Espaçonave que agita aí, é muita condição. O poderoso Rubi, mora no seu coração. Não vai chorar, Rubens. É poderoso Rubi, a espaçonave do som. Um monumento em caixa, uma porrada de som. DJ Fábio nas paradas, detonando sem parar. DJ Gilmar, você sabe, em primeiro lugar. Game Rock, Paulinho Light, o Niso Mortos, o rei das máquinas, Dario. Jorge Barão, cara, o Pablo ainda tá por aí, tá? Dedê, Clabinho, Ratinho da 007, empresário Ratinho e empresário Gabrielzinho. Chora não, vai, vai, vai. Obrigado, Liliane! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Luan do Rubi. Aquele abraço, Luan. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi. E essa? De quem é? Essa é do Ratinho e do Gabrielzinho. Não existe fronteiras. Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira. Música. A gente se ama. Essa música vai mais do que especial Lama. Pra esses dois caras que estão ali no fundo, ó. Ratinho e Gabrielzinho da 007. Aqui em Paragominas, rompendo mais uma fronteira. E domingo, aniversário do DJ Darlan. É ou não é? Oh, coisa boa. Júlio Menção, Alain, na S10 Terremoto, e o meu grande parceiro Flávio dá pro nosso. Eu dispenso comentários de vocês, viu? Maluca por você, eu sou maluca. Rubilota! Maluca por você, acabei de crer. Banda Amazonas. Romildo, Pimenta, o seu irmão também ali com a gente, o rei das motos, Tibute, meu grande parceiro, você. Eu eu carrego no peito, viu? Doutor Rui, doutora Ana. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, a maior pega pra mim também. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.